negócios de mudar as ruas de S.A. Terceira guerra ou revolução, E.R.K. e Julião. Então, Armagedon, ideia não falha, palavra hebraica, cotidiano insano, e tentamos decifrá-la. Eu, E.R.K. na área, e nessa eu tô te vendo. A verdade eu não vendo, com realidade eu aprendo, esse é meu tempo. Não dispenso meu talento por dinheiro, hip hop é movimento acima do regulamento. Quem tem, tem medo, tá tremendo, correndo da galera. Fera quando menos espero, comédia te passa a perna sem miséria. Ofício libera o sistema, solta a verba, quem não presta não impera. Apodrece, perde a merda, som pra patrão escutar. Na ideia apoiar, se ligue pra a militância aqui está. Silva Maria, Mauai, como em todo lugar. É droga, polícia, política só pra te zoar. Muito dinheiro que rola, mano no mundo da bola. Ferrari que passa na poça, cheia de água e mole. Feliz que mora na rua, de quem é a culpa? Coado nas cordas, agora precisa de ajuda. Continua a fundo, não te iludo, não mudo de assunto. Às vezes te deixo confuso, fica atento com o jogo sujo. Aí sangue puro, a TV te deixa mais burro. Surdo, mudo, cérebro berrado por falta de uso. É o fim do mundo, convivo desde pequenininho. Quem é pobre só se... Quem é rico fica mais rico, na rima eu sigo e não desacredito de ninguém. Se melhora pros outros, faça melhorar pra você também. É o fim do mundo, é o fim do mundo. Era problema ou consequência do dia a dia. É o fim do mundo, é o fim do mundo. Antifestal, pensamento brutal. É o fim do mundo, é o fim do mundo. E a culpa me pergunto de quem será. É o fim do mundo, é o fim do mundo. Daquele jeito, daquele jeito. Aço no peito, transmite o medo, reprime o talento. Fique sabendo, não paga um pau pra poser nem. Classe fute emergente, o status não surpreende. O vírus está permanente, nocivo diretamente à frente. Quem não entende, sumiu no final dos tempos. Fazendo o jogo do governo, humilhando quem reside no gueto. Perdeu o senso, pôs a alma no prato, isso não pode. Caiu no golpe, no grampo do trote, adiantou sua morte. Deu de lock, pelo hip-hop a correria começou. Delirou com falso amor, agora implore por favor. Bancada em trabalhador, borrachada em professor. Que te ensinou, te educou e você não respeitou. O choque quer cartaz, serviço incapaz. Bill Clinton, são demais, sem essa de subir o gás. Quem pode, pode, quer pilantra, a gente subtrai. Tentamos chegar na paz, não ficamos de leve trás. Seja capaz, e não uma peça menos do tabuleiro. Desespero, tô vendo de quem tá podre por dentro, ainda temos. É melhor por isso que o dinheiro pode comprar. Cada cabeça uma sentença, faça a coisa certa. Grafite, b-boys e nós, se misturam numa coisa só. Do basquete ao futebol, ninguém paga de melhor. Sou do PNO, estou aqui, sei que posso lhe dizer. Se melhora pros outros, faça melhorar pra você. É o fim do mundo, é o fim do mundo. Dinheiro é o poder, poder é o dinheiro. É o fim do mundo, é o fim do mundo. Nego o estudo, nego o emprego. É o fim do mundo, é o fim do mundo. Me batizar o Brasil. É o fim do mundo, é o fim do mundo. A ligeira aqui nunca tá demais. O fim do mundo chegou, covardia é rotina. Eterna impunidade, dinheiro versus dignidade, não podemos fugir, não temos pra onde ir. A nossa autodestruição é o que a elite deseja. Ilusão de liberdade, falsa rebeldia. Maconha, crack, farinha, competição agressiva. Luta irracional pela sobrevivência. Histeria coletiva espalhando terror. Quem patrocina a matança, pense bem. Todos os dias nas ruas, as pessoas se enfrentam, se desafiam, se destroem sem a menor consciência. Política ridícula, interesses particulares, falsa postura. Comigo não. Não fique de braços cruzados, ataque primeiro, sem chances de reação, um tiro certeiro. O que fazer para escapar do domínio? O caos é a nossa única arma, PNO, hardcore, delírios tremes, tempo ruim. O fim do mundo chegou, se ligar no som, é a revolução, é o Armagedon.